Nós vamos focar num versículo hoje, e é em Mateus capítulo 7, é uma continuação da mensagem da semana passada, que o título é Os Segredos de uma Boa Vida. Eu acho que nós temos que descobrir aquelas joias preciosas, aquelas chaves. Eu estou sempre à procura daqueles princípios repetidos na Bíblia, porque essas são as chaves que abrem a porta de muito entendimento. E principalmente eu estou sempre à procura das coisas que eu relaciono para a minha vida prática, dia a dia. Muito nós podemos fazer ou apresentar como grandes ideias, teorias ou tipo filosofias ou coisa assim, mas sem aquela aplicação prática não há sabedoria. Sabedoria é diferente do que conhecimento. A pessoa pode ser muito inteligente e ainda falta de sabedoria. Sabedoria é saber como pôr em prática aquilo que nós sabemos. Como, né, tirar daquilo que é verdade e, né, aplicar isso à nossa vida. Essa é sabedoria. E nós temos que, a Bíblia diz que é um princípio do temor, né, de ter sabedoria, é cultivar o temor do Senhor, ter aquele primeiro respeito para aquilo que Deus diz, aquilo que Ele é. E quando Ele diz a sua palavra, nós olhamos pela palavra como uma mensagem de Deus para a minha vida. E quando nós temos essa respeito, esse temor do Senhor, a relação da sua palavra, nós quando lemos, Deus fala, Deus muda, transforma, e nós aprendemos os princípios. Essa passagem que começa em capítulo 5 a 7 de Mateus é uma sermão que é chamada Sermão da Montanha, do Monte. É um discurso de Jesus mais famoso na Bíblia, até que muitas pessoas, mesmo além de ser cristãos, considerem esses três capítulos como o resumo da ética cristã. Quando nós falamos acerca de moral cristã ou ética cristã, a maioria das pessoas que falam ou ensinam sobre a ética volta ao Sermão da Montanha. Esse discurso que Jesus fez à beira do mar de Galileia, quando ele pregou essa mensagem que nós temos em três capítulos em Mateus. Por isso é muito importante, né? Porque ética fala do nosso comportamento, fala de como nós vivemos. E por isso nós, para ser cristãos, nós temos que não somente ser por confissão, mas ser por comportamento, né? A nossa vida tem que dizer com aquilo que nós confessamos. Se nós somos cristãos, temos que andar como Ele, temos que ser como Ele, né? Se não, temos que dizer somos outras coisas, né? E nessa sermão fala sobre tantas áreas práticas. E esse versículo que é chamado mais a regra dourada, versículo 12... Espero que nós já tenhamos isso sublinhado na Bíblia ou memorizada. Vale a pena. Com certeza vocês já têm ouvido esse versículo, mas eu quero que nós lemos. Mas guarde essa passagem, esse versículo. Mantenha o teu dedo ou um papel, porque várias vezes eu quero que nós lemos em conjunto novamente esse versículo, porque esse versículo tem que cair, aquela ficha tem que cair hoje como revelação na nossa vida. Então, eu vou ler e depois vamos ler em conjunto. Mateus 7, versículo 12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Vocês já têm isso? Talvez tenham versões diferentes, mas seja qual for a versão, a tradução, vamos ler isso em conjunto, ok? Versículo 12, em conjunto. Portanto, quanto que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Vocês dizem, mas eu já sabia disso. Não é? Mas eu estava a pensar, quando eu penso, eu faço muitas perguntas a mim mesmo. Eu tento ver o que é que está para trás. Porque, enfim, a Bíblia, muitas vezes, são aquela a verdade embrulhada com uma cultura. E essa cultura já quase não existe, porque já é uma distância de 2000 anos. E para que a verdade seja aplicada no século XXI, na nossa geração, nós temos que, às vezes, tirar aquela capa e dizer as coisas na nossa linguagem e depois aplicar isso à nossa vida. Não muda a verdade permanece. Eu espero que hoje vocês vão ver como eu, às vezes, a minha mente funciona quando eu leio a Bíblia. E há vários outros versículos neste sermão que nós vamos focar, mas semana passada eu falei sobre aquelas miragens, aquelas coisas, aquelas hipóteses, aquelas coisas que nós criamos, fantasias que nós criamos, e nós andamos atrás, se eu tiver isso, eu vou ficar feliz. Não é? Uma miragem acerca de se tiver, essa que a Célia estava a tentar roubar a minha mensagem hoje. Comecei semana passada a falar sobre isso. Em capítulo 6, versículos 28 a 33, fala de quanto ao vestuário, porque andais solícitos, olhai para os lírios e tudo isso. E depois diz que não andeis, em versículo 31, pois inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Então, porque a nossa inquietação às vezes tem a ver com coisas, tem a ver com trabalho, onde eu vou arranjar trabalho, onde eu posso fazer isso, como que eu posso conseguir aquilo, e nós andamos inquietos. Inquietação mostra uma falta de confiança em Deus, mostra que nós não encontramos aquela paz com Deus. Quando nós queremos que as pessoas façam a nós o bem, quando nós queremos que as coisas andam e correm bem, que nós, a nossa vida, uma vida boa, sem aquelas preocupações e inquietações, nós temos que encontrar aquele lugar onde temos aquela confiança. Deus está em controle, Deus vai fazer, Ele vai mover as montanhas, Ele vai fazer o impossível, Ele vai sustentar-me em qualquer crise económica. Eu não vou ser, eu não vou passar fome. Deus está em controle. É aquela fonte, o lugar de paz. Às vezes os nossos próprios desejos nos enganam. E nós pensamos que os nossos desejos são as nossas necessidades. Senhor, eu preciso de uma casa nova. Não, talvez não precise de uma casa. Gostava de ter uma casa nova. Senhor, eu preciso mesmo de um carro novo. Talvez não precise de um carro. Talvez gostava de ter. Mas nós enganamos a nós mesmos com certas palavras. Senhor, eu preciso. E porque Deus supre todas as nossas necessidades, nós sentimos que Deus é obrigado a suprir aquilo que nós achamos que é a nossa necessidade, mas provavelmente não é a nossa necessidade. Por isso é uma miragem, às vezes. Aquela miragem, se tiver, um novo carro, eu ficava feliz de vir, não vou perder mais. Mentiroso. Se eu estiver, uma esposa, um marido, se eu tiver filhos, e vou ficar feliz. Não, não vai ficar feliz. Tu vai ficar à noite, não é? Cuidando daquela criança, tu vais passar, não é? Dificuldades, não é? Até que a Bíblia diz, eu não falo, não é? Não prego muito essa mensagem, mas eu achei muito engraçado outro dia. Descobri que Paulo estava a dizer que diz que é melhor não casar. Se casar, tem problemas. Não é? E todos que, os que são casados dizem amém, amém, amém. Claro que há, não é? Há problemas. Não é? Quando duas pessoas tornam-se um. Não é? Porque alguém tem que mudar. E normalmente essas duas pessoas acham que outra pessoa deve mudar. Então há aquele processo de adaptação. Por isso Paulo diz, pá, é melhor não casar. É mais. Dá menos problemas. Não é? Pode concentrar no Senhor. Pode servir o Senhor à vontade. Não tem que preocupar. Não é? Mas se casar, não é? Também faz bem. Não é? Ele diz isso. Então, mas... nós temos às vezes aquelas miragens em que se casar, então a minha vida está arrumada. Não é? Se, não é aquela miragem, se, não é? Mas, enfim, não é como nós pensamos. Tendo o que creres, não é uma garantia que vais ficar satisfeito. É como a pessoa que disse, se eu for aumentado, eu ia trabalhar mais. Não. Se eu for melhor repensado pelo meu trabalho, então eu ia fazer, produzir mais. Não, não. Uma mentira. Se não produz bom, não é? E és bem sucedido agora, nunca, não é? Nunca vai fazer mais. Se ganhar mais, são aquelas miragens. Nós temos que tirar isso, porque quando nós dizemos que aquilo que nós queremos que os outros, não é, façam a nós, nós temos que, não é, fazer igual a eles, não é? Aquilo que nós queremos receber é aquilo que nós temos que fazer. Eu estava com uns casais novos, né, que vão casar este ano. Eu gosto muito daquele grupo, são pessoas tremendas. E eu fiz essa pergunta, né, a eles. Eu vou fazer isso em várias formas diferentes a vocês. Eu disse que se for, né, a tua noiva a ias casar contigo? É? Agora pensa só, mesmo que estão casados, é? Se for o teu marido, é? Gostavas de viver contigo? Se for o teu amigo, agora eu vou entrar em outras áreas porque não estou a tocar todos ainda. Se for o teu amigo, ias emprestar, não é, te dinheiro? Se fores o teu discípulo, ia seguir-te com alegria? Quando nós lemos essa passagem, nós estamos a dizer, aquilo que eu quero, não é, que as outras pessoas façam a mim, se eu quero que, né, que meus filhos, né, portam bem, descem, né, cheguem em casa às horas e não mentem, coisa assim. Nós temos que pôr a nós mesmos agora no seu lugar e perguntar, não é? Ia ser, não é, o nosso filho? Gostava de ser, não é? Se for os pés, não é, trocados, gostava de ter, não é, os pais que ele tem? Porque nós temos que pôr a nós mesmos no contexto. Nós temos a tendência a ser muito rígido aos outros e dar muita graça a nós mesmos. Temos a tendência a ver os problemas, aquela trave nos olhos dos outros e não conseguimos ver aquela, não é, aquilo que existe no nosso próprio olho. Não é? Temos a tendência a ser duro e julga os outros, mas dá muita compaixão a nós mesmos. Por isso, né, Jesus diz, resumo dos profetas e a lei. Ele diz outra coisa, outra passagem também sobre isso. Né, quando temos que amar a Deus de todo o coração e o nosso próximo como nós mesmos, ele diz a mesma coisa. Toda a lei e os profetas, né, depende dessas duas leis. Agora ele está a dizer a mesma coisa. Né? Olha, escuta, essa é a chave de ter uma vida boa. Agora, faz isso e todas as outras leis e os profetas, né, estão entendidos. Um dos casais disse, pá, se for eu no lugar da minha noiva, pá, eu vou fazer certas coisas que eu gostava, né, que ele mudasse. Né? Nossa. Ele diz, ok, esse é o teu trabalho da casa. Porque não pode, né, exigir, né, dela aquilo que tu não estás disposto a fazer. Se está no lugar da tua esposa e tu tens que viver contigo, gostava dessa vida? E vice-versa. E quando nós estamos neste ambiente, ok, Deus, eu estou perante a ti, eu quero ser o meu melhor. Eu quero ser aquilo que tu, né, queres que eu seja. Eu quero ser como tu. Então a mudança começa conosco, não começa com outra pessoa. Por isso não podemos viver naquela miragem. Se eu tiver outra esposa, eu ia ser feliz. Se eu tiver outro emprego, a minha vida andava muito melhor. Se eu tiver uma outra casa, uma outra circunstância, outra situação. Então, tira aquela, se é uma miragem, aquilo não existe. É uma ideia que não produz nada além da frustração. E começa a colocar a ti mesmo naquele lugar da pessoa com quem que tu estás frustrado, coloca a ti mesmo lá. Provavelmente, essa pessoa também é bem frustrada contigo. Coloca, né, a ti mesmo nas suas botas e dizer, pá, essas são áreas que eu preciso mudar. Uma mudança que começa conosco. Também essa fala de um certo efeito de bumerangue, não é? Aquele efeito de semear e colher, aquele efeito de, né, querer ter amigos, eu tenho que ser amigável para ter amigos. Não posso ficar assim à espera que alguém me goste. Né? Alguém aproxima a mim. Eu não tenho amigos. Ninguém fala comigo. Ninguém liga. Então, tenho ligado, tenho visitado, tenho aberto a tua casa, tu tens convivido, né? Tens sido amigável. Tem sido chato, tem sido difícil. Então coloca a ti mesmo e dizer, não, se for o meu amigo, não é? Gostava de andar comigo? Não, é? Eu não sei. ser bastante aborrecido, não, não tem conversa, que não, né? Provavelmente não gostava, né? Para ter amigos tem que ser diferente, tem que ser amigável, tem que ser uma pessoa que as pessoas gostam, né, de andar contigo. Tem que ter conversas interessantes, né? Ter amigos, não é ficar assim parado em casa, não fazer nada. Ninguém quer andar com uma pessoa assim tão parada, né? Fica ali olhando para ele, é um bom tempo, né? Não, né? Tem que ser diferente. As pessoas queixam, mas eu não tenho amigos, ninguém gosta de mim, eu não tenho namorado. Então qual é o tipo de pessoa que és? És aquela pessoa que logo que vem qualquer né, discórdia, coisa assim, logo vem aquela outra, né? A pessoa olha para ele e diz, ah! E a pessoa fica assustada. Epa, quem é essa? Né? Que baixa, mal eu, né? Baixa. Né? Mas às vezes nós temos aqueles dois lados. Pois nós queixamos, não é? Epá, porque as pessoas afastam de mim? Porque as pessoas não me ligam? Porque as pessoas não gostam de mim? Pois nós começamos a culpar as outras. Epá, não há amor aqui. Não, nunca diz não há amor aqui. Diz que não há amor em mim. Porque alguém amável é amada. É verdade, não é? Quando alguém não sente amor é porque alguma coisa secou na sua vida. Okay? Se não tem amigos é porque há uma razão que não tem amigos. Okay? Está a ser muito quieto aqui. Quero ser aceito, aceito os outros. Não anda assim com tanta crítica. A pessoa que anda sempre fazendo pouco dos outros, e vou dizer, vai ficar só. Vai ficar só. Quer ser aceito, tem que aceitar. Incondicionalmente, não há pessoas perfeitas. Eu disse não é, os casais, não é, ontem à noite, disse que, epa, vocês têm que lembrar, vocês estão a casar, não é? Com amor incondicional, é um compromisso incondicional a uma pessoa imperfeita. E ele não vai ser perfeito. Por isso, né, temos que, né, aceitar as pessoas como eles são. E quando nós aceitamos, somos aceitos. Ninguém diz nada a mim, ninguém me dá elogios, ninguém sabe tudo que eu tenho feito. Então, tem elogiado outros? Tem louvado outros? Tem cumprimentado os outros? Tem dizendo, pá, tens feito um bom trabalho? Provavelmente não. Porque eu creio que essa lei de semear e colher, ou que nós chamamos também de reciprocidade, aquele que é uma troca, se nós fazemos a nossa parte, aquilo volta a nós. Se nós honramos os outros, alguém vai nos honrar. Se nós promovemos, eu nunca sou promovido, fico parado, parece que ninguém dá conta de que eu existo, então começa a promover os outros. Começa a dizer ao teu patrão o bom trabalho que o teu colega está a fazer. Epa, não quero que ele tome o meu lugar. Promove os outros e tu vais ser promovido. Ok? Aceita os outros e tu vais ser aceito. Louva os outros e tu vais ser louvado. Okay? Essa é como as coisas funcionam. Não é? Essa versículo fala comigo assim. Tudo o que vos creis que os homens vos façam, fazê-lo também vós. Vamos dizer isso em conjunto. Tudo o que vos creis que os homens vos façam, fazê-lo também vós. Porque essa é a lei e os profetas. Jesus está a dizer, essa é a chave. Quer entender o Velho Testamento? Então, é assim, é simples. Faz assim. Aquilo que tu queres receber, então faça aos outros. Quer ser rico? Enriquece a outra pessoa. A Bíblia fala assim, né? Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. Né? Pessoas não têm. Não é porque que eles não. Né? Eles não têm porque eles não têm dado. Por isso as coisas têm que fluir assim. Quero ser honrado, quero ser reconhecido. Então reconhece os outros. Eu quero que essa seja o melhor clube, não é? Dos admiradores. Cada um admirando a outra pessoa. Não para ser, não é, visto por eles. É para até que nem deixar a mão esquerda de saber o que a mão direita está a fazer. Fala com outros acerca do valor que o teu amigo tem, sobre aquele bom trabalho que a pessoa faz. Quem que não consegue fazer é uma pessoa muito insegura, que tenta segurar alguma coisa que até nem tem. Mas quando nós conseguimos dizer, pá, essa é a pessoa, é a melhor pessoa para essa posição, mas eu quero essa posição. Mas quando nós dizemos, não, essa outra pessoa é melhor para essa posição, nós estamos a promover os outros, e a Bíblia diz, seremos promovidos. Promovidos. Muito tem a ver com as nossas atitudes. Não espere até as coisas ou as situações se alteram para começar a mudar. Não, como Sally diz, não espere que tem para dar. Não espere que as coisas mudam. As pessoas dizem, ah, pá, logo que eu mudo a minha agenda, eu vou ser fiel à igreja. Logo que eu faço essa mudança, depois eu vou fazer. Logo que... Não, é uma mentira, é miragem. As coisas não funcionam assim. Funcionamos quando nós começamos a pôr em prática aquilo que Deus tem dito. Por isso nós temos que... Se nós queremos que as pessoas confiem em nós, comece a confiar nas pessoas. Não anda sempre com o pé atrás. Não anda sempre olhando para de lado, suspeitando o pior das pessoas. Não é? Há pessoas que interpretam os olhares das pessoas, parece que eles têm aquele dom de adivinhação. Não é? Eles sabem tudo o que está a acontecer na mente dos outros. Sabe que a pessoa olhou assim, sabe que ele está a pensar exatamente. Pois admire, porque as pessoas não confiam neles. Não, se nós confiamos em outros, ah, mas eu já passei por isso, eu sei, agora eu não vou entrar, não sou parvo. Não, antigamente eu dizia com frequência, eu sou americano, mas não sou parvo. Mas eu comecei a semear outras coisas melhor, né? Porque se nós confiamos, e sabe o quê? Não me importa, né? De ser, vamos dizer, que alguém seja, né, ou não ser fiel para comigo. É custa, eu não gosto. Mas eu prefiro confiar do que andar assim com sempre um pé atrás. Eu prefiro dar aquela, né, aquele passo assim de tá bem, ok, acreditar nas pessoas do que sempre, né, suspeitar o pior. Eu prefiro isso porque eu quero viver bem. Eu sei que o segredo de uma boa vida, né, né, faz aos outros aquilo que eu quero que eles façam a mim. É isso que eu quero. Eu não quero. Não há graça, não há alegria em andar sempre, né, suspeitando que alguém vai me enganar, alguém vai me roubar, né, alguém vai fazer alguma coisa. Epá, é uma vida tão triste. Não é? Jesus diz, epá, que, não é? Muitas pessoas dizem, epá, eu não leio o Velho Testamento porque é muito complicado, eu não entendo nada. Jesus diz, agora entende isso e vai entender os outros, o resto. Faz isso e está já a cumprir o Velho Testamento, não é? Que tem nesse princípio. Vamos ler isso novamente. Que tudo que vós creis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Porque esta é a lei e os profetas. Amém. Agora é outra passagem em Mateus 22, 39. Diz... Eu já citei, mas eu quero que nós lemos. 22. Mateus é depois de Gênesis. Fala dos grandes mandamentos. Primeiro mandamento, claro, que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu pensamento. E este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a esta, semelhante, igual, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Outra coisa, não é? Como a pessoa pensa de si mesmo é um reflexo daquilo que é, não é? O que é que as pessoas pensam dos outros é um reflexo daquilo que ele pensa de si mesmo. Quando a pessoa tem dificuldade em gostar muita gente, eu conheço pessoas que dizem, pá, eu só tenho um amigo, dois, é esse chega, não quero mais. Essa pessoa é uma pessoa que não gosta de si mesmo. E até que tem dificuldade em segurar aqueles dois ou três amigos. Porque há ofensas contínuas. Alguém que não gosta de si mesmo, não é? Quando começa a relacionar com outros, lança para cima da outra pessoa a sua própria desgosto, não é? E insatisfação consigo mesmo. Pessoa que critica, que julga, que ralha, que não, né? E às vezes essa pessoa só sente bem quando está completamente sozinho, né? Isola-se. Como é possível amar a Deus se nós não amamos os outros? Como é possível amar os outros se nós não amamos a nós mesmos? Então nós temos que voltar para aquilo que é a raiz, não é, do problema. O que é que nós temos de positivo? O que é que e pensa, o que é que tens na tua vida que é uma contribuição para os outros? Não tem a ver com as coisas que tem a ver com a tua pessoa. Aí uma pessoa, eu sou uma pessoa alegre. Ok, é uma coisa positiva. Né? E essa vai trazer aquilo que é positivo aos relacionamentos que vocês têm. E com essa alegria, tu vais criar um ambiente alegre, né? Com essa capacidade de transmitir a alegria, vai criar aquele ciclo em que as pessoas gostam de estar contigo. E nessa presença da alegria, Deus é louvado. Okay? As coisas funcionam assim. Deus coloca as coisas, não, diz que não pode dizer eu te amo quando tem qualquer coisa contra o teu irmão. Porque se tem alguma coisa contra o teu irmão, tem também alguma coisa contra ti mesmo. E quando tem alguma coisa contra ti, como é possível ofertar alguma coisa de valor a Deus? Não há separação entre o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com os outros. Por isso, eu não creio que pessoas conseguem ser cristãos em casa. Tem que ser cristãos na comunidade dos cristãos. Só neste ambiente de células, de congregação, que a verdadeira fé cristã é visto, sido, que crescem e que estendem aos outros. Um baixo autoimagem, autoestima, impede as pessoas a sentir amado. E também impede a pessoa a amar. Agora, essa não é olhar para o espelho e dizer: ah, pá, tu és tão lindo, és tão bonito. Não, não é tentar a convencer-te, né, com coisas externas, mas cultivar um caráter e personalidade que é atrativa, em que até que tu gostes a ti mesmo. Okay? E quando tu gostes, okay, outras pessoas vão gostar-te. Okay? E começa a semear. Seja uma pessoa simpática, seja uma pessoa, okay, acessível, okay, não distante, uma pessoa que ouça, que dá atenção dos outros. Quando nós estamos assim seguros, nós estamos sempre com duas pedras na mão. É, parece que às vezes as pessoas têm aquela outra personalidade escondida, né? E que não está à espera de alguma coisa, né? E a pessoa entra, né? Está lá em casa, e entra sua esposa, seu marido: oh, querido, já cheguei em casa. Depois vem aquela: porque estás atrasado? Vem aquela outra: eu, porque estás atrasado? Oh. Em vez de dizer: oh, querido, chegaste, graças a Deus, estava à tua espera, logo vem pedras. Vêm outras, e as pessoas às vezes andam assim com muito cuidado à volta, para não querer que aquele mau eu se manifeste. Não querem que aquilo toque. Gostava de viver com uma pessoa assim? Se não gostava de viver como uma pessoa assim, não seja assim. Não seja assim. Não responda a qualquer coisa. Não suspeita os motivos. Não, quando vem o teu filho, né, e não chega às horas, não pensa que essa pessoa está lá fora com, metido nas drogas e mentiras e roubos. Não pensa assim. Limpa a cabeça. Faz aos outros aquilo que tu queres que eles façam a ti. Faz aos outros. Dá confiança. E se descobres que realmente não consegue confiar no teu marido, então fala comigo e eu bater nele. Não há problema. Essa é a razão que eu tenho os meus 12, são os guardas-costas da igreja, e nós exigimos disciplina a todos os homens que andam pelos caminhos errados. Estou brincando. Mas o teu coração, não é? Não anda se guardando aquelas suspeitas, aquelas coisas, dizendo, pá, ele nunca diz isso, ele sempre faz aquilo. E depois, hein, não é? E sempre pergunta, gostava de viver contigo? Gostavas de viver com esse ambiente que tens criado? Não é? Gostavas de voltar a casa? Não é? Põe-te ti mesmo no lugar do teu marido, do teu esposo. Gostava de voltar a casa? Não é? À noite, depois do trabalho, depois de lidar com tantos problemas e situações em casa, gostavas de voltar tu à tua própria casa com o ambiente que tens criado? Ou preferes ficar mais uma hora lá no café para ganhar coragem para chegar em casa? Mais uma desculpa, ah, pai, eu tenho que trabalhar ainda mais horas, sabe, querida? Porque não crias um ambiente em que ele está somente, epá, eu não posso, eu tenho que chegar em casa porque eu tenho a minha mulher, a minha espera, epá, e ela, não é? Eu não quero faltar nem um minuto, não é que tenho medo dela, é porque eu quero estar com ela. É? Mas há muitos homens que são delinquentes como maridos porque não têm coragem de voltar para casa e enfrentar aquele ambiente. É. Então inventam desculpas. Ah, pá, eu precisava de passar pela oficina, sabe que eu estou a ouvir um barulho no carro e então eu passei por lá e pronto. Né? Quando estava a passear no centro comercial. Ah, mas eu preciso. Invente mentiras. Quer um melhor ambiente em casa? Coloca a ti mesmo no lugar da tua esposa, do teu marido. E se haver uma área que tu não gostas, então tu tens que mudar. Não ela, não ele, mas a ti. Ok? Ela não confia em mim. Então confia nela. Ai? Ah, pá, ela está sempre chateada. Então semeia amor, fala as coisas boas. Não responda. Semeia. A Bíblia é muito prática, por isso quando eu leio uma pequena passagem como essa, eu começo a pensar, pá, o que é que realmente essa está a dizer? Não está a dizer, então, às vezes as pessoas interpretam de uma forma tão, então, lava meu carro e eu lavo o teu. Não está a dizer isso. Não preciso que ninguém levar o meu carro, então pronto, eu já está cumprido. Não preciso dos outros assim, então nós, não, mas nós precisamos de muitas coisas, porque nós exigimos muitas coisas dos outros. Por isso nós queremos que as pessoas respondem com respeito a nós, quando nós falamos, queremos, quer que as pessoas ouçam-te quando tu falas, quer, então, tem que fazer a eles. Faz isso, cultiva. E tu vais ver como as coisas funcionam. Deus começou, Ele mostrou o exemplo. Ele disse que antes que nós o amamos, Ele nos amou. O seu amor chegou a nós antes. Mesmo quando nós não tivemos um desejo para Ele, nem uma ideia dEle, nem acreditava nada nele, mas o seu amor chegou a nós. Ele amou-nos antes que nós amamos a Ele. Ele fez o primeiro passo. Ele disse, eu quero que as pessoas me amem. Então eu vou amá-los. Eu quero que as pessoas me louvem. Então eu vou levantar essa gente daquela maçal da vida. Eu vou transformar a sua vida. E claro que o que é natural, eles vão me louvar. Eles vão me adorar. Deus não é egoísta. Que ele está, não, ele sabe que a melhor forma de nos ajudar é fazer um primeiro passo, nos levantar. E quando nós somos levantados, a nossa resposta para Ele é a mesma coisa. É a mesma coisa com vocês. Vocês querem andar ainda mais, querem ter ainda mais sucesso. O segredo está nas vossas mãos. Faz aos outros aquilo que tu queres. Dar aos outros aquilo que tu queres receber. Eu lembro um amigo meu em América que estava a fazer uma igreja. Eles precisavam de comprar uma outra igreja e fazer as obras e tudo isso. E eles tinham na conta a volta de $100,000 para o fundo de obras. Eles tinham previsto um certo terreno e estava a negociar com o banco ele ouviu que uma igreja na mesma rua, mas talvez 2 ou 3 quilômetros dali, também estava a fazer obras na sua igreja. Então esta pastora, sabe o que ele fez? Ele disse que eu preciso de fazer. Então ele pegou naquele $100,000 que estava no banco e foi ter com um pastor. Agora é uma igreja carismática que, né, foi para uma igreja batista com $100,000 e diz que nós queremos contribuir para o vosso prédio, para, né, as obras que vocês vão fazer. O homem ficou espantado. Porque, né, às vezes aquelas conflitos de doutrinas e coisas que separam, mas ele sentiu, não, eu preciso uma nova casa de oração, eu preciso de uma nova igreja, mas eu vou ajudar outra pessoa a ter a sua igreja primeiro, antes de nós. Ele fez isso. Passando o ano, ainda estava à procura de espaço, e essa igreja, que era uma igreja muito grande, tinha espaço para 2.500 pessoas, grande. Ele estava à procura numa outra sala, encontrou e queria vender aquela prédio e o terreno. Queria $16 milhões. Então, eles foram ter com esse pastor que tinha semeado. Eles disseram, nós queremos vender e nós sabemos que vocês também estão à procura e nós queremos ver se vocês querem comprar. O preço é 16, mas porque vocês têm sido a única igreja que ajudou-nos no nosso tempo de necessidade, nós vamos baixar para 8 milhões, metade do preço. E eles conseguiram, e pronto, conseguiram comprar aquele terreno. Aquela semente de $100,000 se transformou em $8 milhões. E um favor e uma ligação, união entre o corpo de Cristo. É uma pessoa que entende que a Bíblia não é uma sugestão. São regras de vida. são formas que nós temos que nos adaptar, não tentar mudar a Bíblia. A Bíblia não muda. Mas nós temos que mudar conforme a Bíblia. É um princípio pequeno. Mas se nós podemos, né, aplicar isso em todas as áreas da nossa vida, eu vou dizer, o resto da palavra é canja. É fácil. Né? Faz sentido a revelação. Amém? Vamos ficar em pé.